Alguém me segure pra eu não beber. Essa é mais doída do que queda de cavalo. Parece o Clebinho nas teclas. E na guitarra. Só vai machucar. Desculpas não vão apagar as noites que eu te fiz chorar. Desculpa, não foi minha intenção te magoar. Sei que minhas palavras não vão adiantar. Eu podia ter ficado mais, ter cuidado mais, te dado atenção. Eu podia ter te dado flores, cuidado das dores do seu coração. Eu podia ter ficado mais, ter cuidado mais, te dado atenção. Eu podia ter te dado flores, cuidado das dores do seu coração. Não vão apagar aquelas noites, mulher, as noites que te vi chorar. Escuta, não foi minha intenção te machucar. Minhas palavras não vão adiantar. Canta, Chio! Eu podia ter mais, ter cuidado mais, te dado atenção. Eu podia ter mandado flores, cuidado das dores do seu coração. Vocês se identificaram com essa música? Se vocês gostaram, solta a voz e canta aí!